Você sabe que no Antigo Testamento, os adoradores, as pessoas que amavam a Deus, elas se achegavam ao Senhor com ofertas. Era com cereais, tipo trigo, era com azeite, oferecendo a Deus, era com animais, oferecendo a Deus. Isso fazia parte do culto do Antigo Testamento. No Novo Testamento mudou tudo. E quem foi o marco zero que deu a guinada na adoração? Foi o próprio Senhor. E ele demonstrou como passou a ser a vida de um crente no tempo que a Bíblia chama de Nova Aliança, o Novo Testamento. Obrigado. Como passou a ser. E você viu que o Senhor inaugurou, então, um novo tempo. Uma nova forma de servir a Deus. E agora, Deus pede muito mais na Nova Aliança do que na antiga. Na antiga aliança eram ofertas, ainda que eram sacrifícios. Às vezes era difícil para o adorador entregar tudo aquilo. Se você olhar o culto do Antigo Testamento, era oferta toda hora, para toda vez, até chega a dizer que ninguém chegue diante de Deus de mãos vazias. Mas no Novo Testamento, a oferta é muito maior. Tem gente que diz, agora estamos no tempo da graça. Antigamente era a lei, agora é a graça. A graça exige muito mais. Ela dá muito mais também. O culto no Novo Testamento, sabe o que a gente dá para Deus? O apóstolo Paulo disse, Jesus mostrou o que a gente dá. Dá a si mesmo. E o apóstolo Paulo, ele disse lá nos Romanos capítulo 2, capítulo 12, verso 1 e 2, que é para a gente se apresentar a Deus e oferecer a Deus um sacrifício vivo. No Antigo Testamento, o sacrifício era morto. Então, o sacrifício do Novo Testamento ficou muito, mas muito, muito mais exigente. E você só pode se apresentar a Deus se você quer se oferecer a si mesmo. Ficou mais difícil ou mais fácil? Mais difícil. Às vezes há um engano, e não é essa pregação hoje, tá, irmãos? Isso é uma introdução ao que Deus quer falar com alguns. Deus não exige nada menos do que a nossa vida. Se você está disposto a dar menos, não poderá segui-lo. Foi Ele próprio, o Senhor Jesus, que disse. Às vezes eu ouço assim, como está fácil ser cristão no nosso tempo? Nunca foi fácil em tempo nenhum, mas parece que está fácil. Parece. Mas ser cristão sempre vai te exigir a entrega total. Pobre daqueles que só pedem dinheiro. Essa igreja aqui pede a tua vida. Tu quer caminhar com nós? Mas eu sei onde tudo isso vai dar. O Senhor vai te dizer um dia, vinde, benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado, desde antes da fundação do mundo. E para quem não quer se entregar, para quem só quer oferecer coisas para Deus, ainda que isso faz parte também do culto cristão, mas a primeira oferta é a ti mesmo. E uma oferta contínua é a ti mesmo. Quem não quer se entregar desta forma, o Senhor disse, não poderá ser meu discípulo. E eu quero ser discípulo, custe o que custar. Você pode dizer isso para Jesus, eu quero ser teu discípulo, custe o que custar. É muito forte, é muito grande, eu sei, talvez eu nem saiba tudo o que implica isso para todos nós e para nós também individualmente. Talvez nós não conseguimos medir isso aqui. Mas custe o que custar. Eu não nasci para outra coisa do que ser discípulo e filho do meu Deus. E você? Entre outras coisas, a gente tem uma profissão, todo mundo tem, mas, sobretudo, você tem que ser do Senhor. Amém? Vamos abrir a Bíblia. Lá em Lucas, capítulo 13, vamos abrir a Escritura Sagrada. Lucas 13, 22. Alguém às vezes pode perguntar, pastor, por que que tu faz essas pequenas introduções antes da palavra principal? Eu só sei que eu não sei o porquê. Eu só sei para que que eu faço. Porque o Espírito Santo dá direção instantânea. Nada do que falei aqui, eu programei nessa tarde que eu tive a tarde toda a sós. É porque muitos de nós, ou talvez todos nós, precisávamos ouvir. Isso que eu chamo de introdução, para ti até pode ser a palavra principal da noite. Para mim pode ser a principal, ainda que no meu script eu tenho outra palavra principal. Mas guarda essa que tu já recebeu no teu coração. Amém? Diz ali em 13 de Lucas 22. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou, Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhe, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo, Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá, não sei de onde sois. Então direis, comíamos e bebíamos na tua presença e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá, não sei de onde sois, apartai-vos de mim, vós todos que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes o reino de Deus. Abraão, Isaac, Jacó e todos os profetas, mas vós, lançados fora. Muitos virão do oriente, do ocidente, do norte e do sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Amém, irmãos? Quando eu leio essas palavras de Jesus, e eu já me ocupei com elas ontem, hoje de manhã, hoje de tarde, já por três períodos eu venho lendo esse pedacinho da Bíblia. Eu até posso dizer assim, eu tenho o privilégio de preparar a comida para vocês, irmãos. E vocês poderem, então, aquilo que eu levei horas, vocês ganham aqui em meia hora. Em uma hora. Não é assim também a dona de casa? Ela, às vezes, passa horas preparando um almoço especial. E vem os filhos, daqueles filhos quando estão, assim, adolescentes. Aquilo em minutos, parece que passou uns gafanhotos devoradores ali, comeram tudo. É minutos o que levou horas. Pois eu quero dizer, irmãos, tenham fome de gafanhoto devorador, comam tudo que eu falar aqui hoje. Amém, irmãos? Não deixe escapar uma palavra, come tudo. Mas quando eu começo a me ocupar com essa palavra, isso me dá um temor dentro do meu coração. Dá um temor porque aqui nessa palavra de Deus diz que tem gente que pensa estar salva e está perdida. Que o reino de Deus tem uma porta de entrada, e o Senhor diz que a porta é estreita. E geralmente, na igreja, falamos da porta. Quando você se converteu, foi difícil ali no início. Você largou pecados, largou hábitos maus, largou pensamentos, atitudes más, e você entrou apertadinho, humilhado, quebrantado. Alguns de nós entramos no reino de Deus chorando. Outros entramos no reino de Deus totalmente humilhado pelo mundo, mas Deus abriu a porta, diz, vem cá, é por aqui o caminho, e você entrou, e você diz, descobri a salvação da minha vida, é verdade. Só que no reino de Deus não tem só porta. Lá em Mateus capítulo 7 diz que a estrada é apertada também. Não é só porta, estrada significa trajetória. O caminho que vai nos levar até Deus, agora em termos de eternidade, também é apertado, irmãos. Não vale tudo no reino de Deus, não. Tem regras que precisam ser seguidas. Alguém aqui, provavelmente um discípulo do Senhor, perguntou, São poucos os que são salvos. Provavelmente, todos nós já fizemos a pergunta pela salvação dos outros. Você já se preocupou com a salvação de um parente querido seu? Você já se preocupou com a salvação de um amigo seu? Que maravilhoso é isso. Tem que se preocupar e se ocupar e orar e evangelizar mesmo. Mas não descuide da sua. São poucos, e o Senhor não disse nem que são poucos nesse momento, nesse primeiro momento, e nem disse que são muitos. O Senhor só disse, você viu na sua Bíblia aí? Esforçai-vos. Faz toda a tua força para te manter salvo, você que já entrou no reino de Deus. Sim, nos ocupamos, quando você evangeliza outros, você está se ocupando com a salvação dos outros. Sem descuidar da sua. O Senhor diz que muitos também vão entrar pela porta estreita. Esforçai-vos. Muitos procurarão entrar, mas não poderão. A porta ainda está aberta, mas é estreita. O caminho ainda está diante de nós. Alguns de nós aqui já somos convertidos há 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30, 40 anos, talvez alguns mais velhos. Mas o caminho continua estreito. Sabe qual é um perigo dos crentes mais velhos? Eles estão andando há tanto tempo com o Senhor e eles acham que já pode andar no piloto automático. Sabe o que é o piloto automático? Você liga e a coisa vai sozinha. Não, não funciona assim no reino de Deus. Alguns estão andando há tanto tempo com o Senhor, dizem, Senhor, eu já te servi tanto na minha vida. Eu já me envolvi tanto com a tua obra, Senhor. Agora eu quero descansar um pouco. O dia que você quer descansar, eu quero te ajudar a fazer uma oração. Diz, Senhor, me leva. Aí tu vai descansar bem. Vai, aí descanso mesmo. A Bíblia fala que é descanso. Alguns de nós, de repente, já andamos tanto tempo com o Senhor, servimos tanto a Deus e a obra de Deus, que de repente o perigo é que alguns se sentem assim, bom, Senhor, afinal no teu reino eu já sou dos mais adultos, dos mais velhos, já sou mestre no teu reino, já sou até ajudo os outros a se converter, ministro sobre outros, e Senhor, afinal, eu tenho alguma gordurinha para queimar, Senhor, eu posso dar os meus deslizes, afinal, o Senhor não vai ficar tão bravo com isso, porque se fosse pesar nos pratos da balança, a meu prato está muito favorável a mim mesmo. Cuidado, esse pensamento leva para o inferno. É o que nós vimos aqui na palavra de Deus. Esforçai-vos. Até o tema, a palavra que é usada na Bíblia é agonizai. Você já viu uma pessoa agonizando? Agonizar é aquele esforço extremo. Jesus agonizou lá no Jardim Getsêmani, naquela quinta-feira santa noite, quando ele estava orando e ali lutou contra o inferno todo, sozinho, porque seus amigos dormiram. E ali diz que a agonia do Senhor foi tal, que ele chegou a dizer, Senhor, minha alma está assim atribulada como se fosse para morrer, Senhor. E suava, pingava gotas de sangue. Aquilo ali foi agonia. Irmãos, agonia. Não é espernear para lá, espernear para cá. É lutar. É se manter. Custe o que custar. Eu tenho que guardar minha salvação, irmãos. Tu tem cuidado da tua salvação? Sinceramente, olha para mim. Pode olhar para mim. Tu tem cuidado da tua salvação? Ou vai levando de barriga? Vamos ver o que dá. Tem um poeta popular que diz aí numa música dele, que eu não ouço, mas eu sei que diz, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Isso não funciona, irmãos. Isso não funciona em salvação. Isso não funciona em finanças, você sabia? Não é o tema dessa noite. Isso não funciona em condução de filhos. Ah, vamos ver o que dá meus filhos. Não! Eu podia dizer para muitas outras áreas da vida, isso aí não funciona. Aliás, isso aí é teoria de gente que a gente diria assim, vida boa. Para não dizer coisa mais pior. Não, irmãos. Esforçai-vos. te entrega de corpo e alma. O Senhor, quando falou de como nós devíamos amá-lo, Ele disse: ame de toda a força, de toda a alma, de todo entendimento, de toda a tua inteligência, põe tudo que tu tem em Deus. Se todos nós colocássemos o esforço que colocamos nas nossas coisas particulares, colocássemos no reino de Deus, o reino de Deus estava muito maior em expansão e em qualidade. Você concorda comigo ou não, irmão? Tu trabalha muito pelas tuas coisas, eu acho que sim, eu conheço a maioria de vocês, e aqui tem homens dedicados, mulheres dedicadas, trabalham, trabalham, trabalham, mas nós, irmãos, temos que trabalhar, Deus nos dá essa bênção pelas nossas coisas, sem deixar de colocar o reino dele em primeiríssimo lugar. A dedicação que fizemos pela obra natural, que eu chamo das nossas coisas, deveria ser maior a dedicação pela obra espiritual. A porta ainda está aberta. Se você está aqui hoje à noite e você ainda não é salvo, você homem, você jovem que está me olhando agora, eu estou te olhando com dois olhos, se eu tivesse mil olhos, estaria te olhando com mil olhos. Tu já é salvo. Isso não é brincadeira. Não é pergunta de pastor, é pergunta de Deus. E você que já é salvo, tu tem cuidado da tua salvação? Ou está deixando a coisa? Vamos ver o que dá. Você sabe que do lado dos tubarões viajam muitos pequenos peixes de carona. Tem reportagens de documentários que mostram isso, é o peixinho rêmora. Pequenos peixinhos. Tubarão não come aquelas coisinhas de nada, não dá nada para ele. Mas quando o tubarão pega uma presa e numa bocanhada despedaça a presa, chega a cortar no meio, ó, aquilo só salta micro pedacinhos do peixe que foi partido em milhões de pedaços, e os peixinhos pequenos à volta do tubarão, que acompanham sempre o tubarão, comem aqueles micro pedacinhos de carne. Isso funciona na vida marinha. Funciona no mundo animal, mas isso não funciona na igreja. Que tu pode dizer, eu vou na onda do meu pastor. Eu vou na onda do meu pai, que é um crente firme. Eu vou na onda da minha mãe, que é uma crente firme. Eu vou na onda do meu líder de grupo, que é um crente firme. E ele é o tubarão, ele tem as lutas, e eu só fico do ladinho, meio numa vida parasitária, comendo o que sobra do grandão. No reino de Deus, ninguém vai se salvar na sombra dos outros. Ninguém. Não tem filho desse, filho daquele, neto desse, neto daquele. Não tem neto. Não tem mãe. Você vai ter que se salvar pela graça de Deus. Mas como disse Jesus, no esforço teu de cuidar a tua salvação. Quando outros aí fora te puxam para cá, te puxam para lá, querem te levar para longe do Senhor, não vai, luta. Ah, vão me chamar de quadrado, disso, daqui, deixa chamar. A tua salvação, afinal, vale mais do que tudo deste mundo. Deus deu o filho dele, o que ele tinha de melhor, para salvar você. Não perde, a porta ainda está aberta. Mas quando fechou a porta, irmãos, diz ali, quando o dono da casa tiver se levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora, começar a desabater, dizendo, abre-nos a porta. Vai ter uma hora que vai ser tarde demais. Eu não sei quando vai ser essa hora, ninguém sabe. Mas vai ter uma hora que vai ser tarde. De repente, o arrebatamento da igreja pode ser repentino, você sabia? Ah, pastor, só daqui muitos anos vai ser o arrebatamento da igreja. Não sabemos, diz a Bíblia. Pode ser, e diz, na velocidade de um abrir e piscar de olhos. é instantâneo. E quem ficar, ficou. Quem ficar, ficou, fechou a porta. E aí você pode bater, bater, bater, e o Senhor diz, ficou. Não sei de onde sois. Mas Senhor, nós comíamos e bebíamos na tua presença e ensinava nas nossas ruas. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu quero te pedir, por favor, não seja consumidor de fé. Eu vou explicar o que eu quero dizer. Ah, eu vou lá na igreja quando estou em aperto e busco uma bênção. Resolvo o meu problema, desapareço. Quando surge outro problema, vou lá e realmente Deus até dá. Porque naquele momento teu coração veio mesmo para buscar. E some, não gera um compromisso. Diz aqui as pessoas, comíamos e bebíamos. O que significa isso? Senhor, nós usufruímos do teu reino. Nós aproveitamos o que o teu reino dá. Mas não se comprometeram. É totalmente diferente. Nós fomos abençoados, fui curado, fui liberto, fui isso, fui aquilo outro, melhorei de vida. Se tudo isso não te leva a um relacionamento de entrega, então não valeu a pena. Lembra dos 10 leprosos? Os 10 foram curados. Um só se comprometeu com o Senhor Jesus. Tomara que aqui dentro estejam todos com a mesma virtude daquele um. Amém, irmãos? Aqueles que têm recebido bênção e dizem, Senhor, eu não sou consumidor de fé, eu não sou consumidor de religião, eu sou um comprometido contigo. Porque, Senhor, eu quero te honrar e sei que no dia final o Senhor vai me honrar e a porta estará aberta para mim. Amém, irmãos? Não dá para imaginar a gente circulando dentro das igrejas, falo agora nas linhas gerais, e multidões desses que estão perambulando, desses que até poderíamos chamar de andarilhos da fé, essas multidões, da sua grande maioria, encontrarão a porta fechada, porque só querem usufruir do reino de Deus sem se comprometer. E o reino de Deus, a primeira coisa que pede é a tua vida. Se tu não quer da tua vida para o reino de Deus, não adianta congregar aqui. Tu quer dar a tua vida para o reino de Deus? É vida, não tem. Tem igreja só pedindo dinheiro. Ha! Isso é muito pouco, irmão. Nós aqui pedimos muito mais. Porque o reino de Deus é um compromisso com o próprio Deus. Já perdi muita coisa por causa do reino de Deus. Perdi amigos. Perdi simpatia de pessoas. Isso não me doeu, irmãos. Porque o que eu ganhei, tanto nesse mundo quanto o que ganharei no vindouro. Não há preço, não há pessoa, não há pai, não há mãe, não há irmão, não há ninguém que se compare. Não há marido, não há esposo, o reino de Deus é acima de tudo isso, irmãos. Não estou dizendo para ninguém se rebelar contra esses. Não, não é isso. Deus primeiro, cada um no seu lugar. É isso que eu estou falando. Pois essas pessoas diziam, comíamos e bebíamos. E eles ainda dizem, estão se condenando, né? Com a boca deles estão se condenando. E ensinavas nas nossas ruas. E aí? Não aprenderam nada? Parece que não. Não colocaram nada para si, nada para a prática de vida? Parece que não. Aqui vamos dizer assim, se eu chamei de andarilhos da fé, vamos chamá-los de andarilhos mesmo. Mas lá em Mateus capítulo 7, versículo 21, que chega as pessoas e dizem, Senhor, profetizávamos no teu nome. No teu nome expulsávamos demônios, no teu nome curávamos os enfermos. Lá são pastores. Aqui podemos dizer, se dá para dizer, membros da igreja. Lá no capítulo 7 são líderes da igreja. Que o Senhor chamou de falsos. Que iludiam as pessoas, enganavam as pessoas. E eles também vão argumentar. Esses aqui argumentaram, comíamos, usávamos o teu reino. Lá eles vão dizer, nós ensinávamos no teu reino, usávamos o poder do teu reino para ajudar pessoas, mas eram enganadores, pastores falsos, mestres falsos, profetas falsos, sempre teve, e vou te dar uma notícia triste, sempre terão. Tu sabe disso, né? Cuida a tua alma, cuida para quem tu te entrega e a quem tu ouve. E Jesus disse: como nós conhecemos os falsos? Não é pelo discurso. Nós não conhecemos os falsos líderes por aquilo que eles estão fazendo. Porque lá faziam curas. O Senhor diz que nós conhecemos um líder falso pela vida dele, pelos frutos que ele está produzindo. Não é pelo ministério. Conhece a vida das pessoas. Conhece as vidas. Eu não me entrego. Não entrego a minha confiança para uma pessoa que eu estou recém conhecendo. E você? Você entrega? Você entregaria seus filhos para ir visitar uma pessoa que você conheceu hoje aí num comércio, ou hoje à noite, até que você conheceu, nossos filhos já podem brincar agora, sábado, domingo, juntos, vai lá para tua casa, você faz isso? Se você faz isso, me desculpa, é uma irresponsabilidade tremenda, pondo seus filhos a alto risco, pode ser uma boa pessoa essa aí, mas você não a conhece ainda, e pode ser uma pessoa que vai sequestrar o teu filho. Tu não vai te entregar para uma pessoa estranha, é assim, irmãos. Essas pessoas comiam e bebiam. Lá em Mateus, pregavam, ensinavam e ministravam o poder de Deus. E o Senhor disse: não vos conheço nos dois casos. Diz aqui na palavra do Senhor, esses do versículo 26, eles eram passivos. Nós só ficamos aproveitando o teu reino, Senhor. Só aproveitando. Passivos. Os passivos no reino de Deus vão se perder. Porque o Senhor diz que é para nós darmos fruto. João capítulo 15. Apartai-vos de mim os que praticam a iniquidade. Tem pessoas que dizem assim: pastor, eu gosto de ouvir o pastor Silas Malafaia. É uma bênção. Tem sido uma bênção para o nosso país. Ele prega a Bíblia. Faça o que ele diz. Pastor, eu gosto de ouvir aquele pregador americano que às vezes está lá. Mora em Cerulo, fala em inglês e tem o tradutor. Vocês já ouviram? Faz o que ele diz. Um pregador, um homem de Deus, lá dos Estados Unidos. Você pode ouvir outros por televisão, mas não tem como conhecer. Melhor é conhecer. Eu não conheço nenhuma dessas pessoas no dia a dia. Provavelmente são homens de Deus. Tem gente que diz assim: pastor, eu gosto de ouvir a tua palavra, pastor. Se você gosta de ouvir, eu quero que tu dê o passo seguinte. Tem que praticar o que eu estou ensinando. Porque eu nunca vou te levar para o abismo. Eu nunca vou te ensinar um caminho de destruição. Ouça e pratique, ponha na sua vida. Ah, pastor, eu gosto de ouvir quando uma pessoa tal faz a abertura do culto aqui, o irmão A, o irmão B, a irmã C, amém. O que está falando aqui, põe em prática na tua vida. Porque senão, serás só um consumidor. E nós não estamos aqui para ser consumidores. Aprendemos, vamos praticar e vamos salvar outros. Ali diz ainda no finalzinho, que essas pessoas que se perderam, irmãos, estarão num lugar de choro e ranger de dentes. Mais do que a dor, tem uma outra dor, que elas vão ver no reino de Deus, Abraão, Isaque e Jacó. E vão ver os profetas. E eles fora. Você já se imaginou assim um dia? Com uma fome terrível. Você sem dinheiro. Sem nada, louco de fome e sede. E aí vai na vitrine de um restaurante. E o pessoal lá dentro comendo, sobrando comida. E você do lado de fora. E você faz um sinalzinho. Tipo, dá uma mãozinha aí, tô mal. E o pessoal lá de dentro, sem nenhuma sensibilidade para ti, faz. Não. Já chama a segurança do restaurante? Tira esse cara daqui, está me atrapalhando o meu apetite. Que aí o cara já fica, de repente, até, ainda que seja sensibilizado, já fica com pena, ou já fica com raiva, uma das duas coisas, mas ele vai pedir para o segurança te afastar, porque tu está atrapalhando a refeição. Já pensou você do lado de fora, e os outros se regalando ali em coisas boas? É o que está acontecendo aqui. Essas pessoas, os que comiam e bebiam na presença do Senhor e ouviam o Senhor e não praticavam, eles viram Abraão, Isaac e Jacó no reino de Deus e eles fora. Isso é um inferno. Você vê que os outros foram salvos e por descuido você ficou de fora. É um inferno esse negócio, né? A dor daquela dor, eu podia estar lá dentro. Eu podia estar salvo, estou fora, por um relaxamento meu. Porque eu não cuidei da minha salvação. Cuide. Não tem nada mais precioso nesse mundo, nada mais precioso do que a tua vida. Deus a fez. E Deus espera que você entregue para Ele cuidar da tua vida. É isso que Deus espera. Muitos virão do Oriente e do Ocidente. Você viu como é que começou a pergunta? Senhor, são poucos os que são salvos? E agora o Senhor está respondendo. Muita gente vai se salvar. Do Oriente e do Ocidente. Do Norte, ainda bem que os do Sul também vão. Estamos nós aí, né? Estamos nós aí. Tem uns irmãos aqui na igreja que são lá do Norte, né? Vocês vão também. Viu? Fiquem tranquilos. O Oriente e o Ocidente é leste e oeste. Então, quer dizer que dos quatro cantos do mundo haverão, e aí o Senhor disse, muitos. Ah, Senhor, que alívio. Que alívio, Senhor. A gauchada também vai. Hein? Vamos, gente. Vamos. Porque afinal o amor de Deus chegou para nós também. E os irmãos que estão nos ouvindo pela internet, lá do norte, do sul, lá do oriente, lá do ocidente, vai todo mundo, desde que você seja compromissado com o Senhor. Compromissado. Quando alguém te convida a romper o teu compromisso com o Senhor, a romper o teu amor com o Senhor, não aceite. Ainda que isso te traga perdas, não aceite. Porque haverá ganhos neste mundo e no mundo vindouro. Parece que no nosso tempo não se fala mais muito de salvação. Não se fala mais muito de inferno e de céu. Mas o Senhor falou. Isso fazia parte do ensino do Senhor. Se você precisa fortalecer seu compromisso com Jesus, faça isso. Hoje mesmo. Agora. Faça isso. Pastor, eu não sei se eu estou salvo. Mas nem brinca com isso. Te atira de cabeça. Te atira nos pés do Senhor. Te rende, te entrega. Jacó é citado aqui. Ele foi um homem muito errado. Aprontou demais. Principalmente na área financeira. Depois teve quatro mulheres. Chega isso? Enganou o sogro. O sogro enganou ele. Foi... aquelas famílias que ninguém quer ser dela. É teu parente? Nem conheço. Pois lá foi o Senhor e tocou nesse homem. E diz aqui que esse homem foi para o céu. Porque esse homem um dia ele disse, Deus, eu não saio daqui se o Senhor não me abençoar. Eu cansei de pecar, Senhor. Cansei de lograr os outros, cansei de mentir. Cansei de ter as mulheres, estava todo enroscado. Cansei, Senhor, eu não saio daqui. E brigou com Deus uma noite inteira. Aquela santa briga, essa briga é boa. E Deus disse ao final que esse Jacó venceu. Venceu Deus, sim. Vença Deus. Vença Deus. Como, pastor? Nós, meros mortais. Sabe quando é que nós vencemos Deus? Quando nós nos quebrantamos. Senhor, eu estou quebrado, eu estou falido, eu estou arrasado, Senhor. Eu errei, cansei, e você se rende. Aí Deus se comove. Até o que de ruim ia acontecer, Deus cancela, diz a Bíblia. E aí você venceu Deus. Oh, bendita vitória essa. Bendita vitória. Esse homem se converteu para valer, esse Jacó. E diz na Escritura Sagrada que um dia no céu, nós vamos encontrar o Jacó. Se você chegar lá no céu, o que você vai dizer para o Jacó, hein? Só não faz assim, ó. Pena que não está sendo filmado. Pô, hein? Tu aprontou, hein, meu? Não faz isso para o Jacó. Vocês, valeu. Que rendição. Que conversão. Essa conversão te rendeu o reino de Deus. Ganhaste o reino. Você vence o Deus quando você ganha o reino dele. Que coisa maravilhosa, qualquer homem, qualquer mulher, a porta está aberta. Mas não pode ser consumidor e nem pode ser um falsário, um hipócrita, lá do capítulo 7, que enganava as outras pessoas, manipulando o poder. Isso tudo está tão moderno, está tão em voga. Basta você circular por aí. Basta ligar uma televisão e um rádio, eu acho que em qualquer hora do dia ou da noite, e você vai ver manipuladores da fé, mentirosos enganadores, que eu não cito o nome aqui para não receber um processo, tá? Mas Deus sabe quem são os enganadores. E eu acho que você sabe também. Eu acho que você sabe também, porque Deus te deu o Espírito Santo para você discernir, para você fazer diferença entre o certo e o errado, o sagrado e o profano, o bem e o mal. Deus te deu essa condição, use isso. Muitos virão a ser primeiros. Eles eram os últimos. E tem primeiros que serão últimos. Tem gente famosa, como dizemos na linguagem do mundo, gente grande, que vai lá para o final da fila. Jesus disse aqui, né? Tomara alguns consigo estar no final da fila. Né? E tem irmãozinho simples, que ninguém enxerga aqui dentro da igreja. Tem irmãozinho aí, irmãzinha dedicada, consagrada a Deus. Tem irmãozinho que nunca subiu aqui em cima, nunca sentou, talvez, nas primeiras cadeiras. Mas são irmãozinhos que estão ali, ó, orando, estão buscando Deus, estão sendo bênção, estão sendo luz aí na rua. Sabe o que Jesus disse? Se tu é um desses irmãozinhos, dessas irmãzinhas, tu vai estar no primeiro lugar lá na fila. Está dito aqui na Bíblia. Que coisa linda, né? Que coisa linda. Primeiro e último aqui quer dizer que vão receber mais honra ou menos honra no reino de Deus. Não te preocupa se tu não está na vitrine da igreja, na vitrine de uma célula, na vitrine disso, na vitrine daquilo. Não te preocupa. Teu negócio e meu negócio é servir a Deus com alegria e com integridade de coração e de atitudes. Onde você vai estar, meu irmão? Deixa Deus cuidar disso. Só diz aqui que Deus vai botar muita gente para o final da fila. Parece que foi essa semana aí, domingo passado, que teve uma corrida de automóvel, Fórmula 1, quem é que acompanha um pouquinho aí? E um dos pilotos fez uma manobra proibida, o que foi, uma combinação lá, foi? Quem viu por rádio, parece que a equipe mandou, né? Eu não vi isso, assim, só algumas coisas no rádio eu ouvi. E foi desclassificado o piloto? Perdeu pontos? Me digam aí rapidinho. Há uma multa. Vai ser avaliado e vai ser punido. Porque o erro não pode ser aprovado, né? Teve uns anos atrás, na Fórmula 1 também, um piloto rodou numa curva e aí ele saiu da pista e estava ali, acho que no cascalho ali do lado, na brita, e ele conseguiu sair, voltou para a corrida, mas atalhou um pedaço. Ao final, foi desclassificado. O que o apóstolo Paulo falou, vocês viram? 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25, 26, 27. Ele diz que ele esmurrava o corpo dele. Esmurrar aqui é se dedicar ao máximo, esticava os nervos ao máximo. Para ele mesmo não ser desqualificado ou desclassificado. Quem diria, o grande Paulo, que escreveu mais de um terço do Novo Testamento, debaixo de uma inspiração do Espírito Santo, ele diria: eu cuido de mim, irmãos. Eu prego para vocês, mas eu cuido de mim para eu mesmo não ser desclassificado. Lá os Filipenses, em 2:12, ele diz lá aquela palavra, irmãos, que nós devemos desenvolver a nossa salvação, de que maneira? Com duas palavrinhas, com temor e tremor. Parece que às vezes os nossos corações, eles vão entrando num automático aí, numa vida, até num automático de vida cristã, e nós vamos indo, e vamos indo, e vamos indo. E o temor, onde fica? Já se peca sem temer a Deus. Não aconteceu nada, vou adiante. Não aconteceu nada, vou adiante. Temor a Deus. Desenvolva a tua salvação, cresça na tua salvação, vai consolidando ela. Deus é quem dá, mas você é quem vai caminhando no caminho de salvação. Vai consolidando, vai firmando, com temor e tremor. Teu coração ainda treme? Quando você faz alguma coisa errada, fez sem querer, de repente até fez consciente, teu coração ainda treme, ou a coisa foi endurecendo que não treme mais nada. Quando vai dar um testemunho, teu coração ainda treme. Quando está diante de uma autoridade, não é tremer da autoridade, é tremer de Deus. Imagina, irmãos, nós estarmos diante do trono de Deus. Às vezes estamos diante de uma autoridade humana, diante de um juiz humano, e trememos. Às vezes alguns de nós meio que engasgam nas palavras na hora de dar o testemunho. Normal, não é o nosso habitat, não é o nosso dia a dia. Outros de nós suamos, outros têm calafrios. E diante do Senhor, o Rei dos Reis, o soberano juiz, a quem nada escapa do seu olhar. Quem teme a Deus agora, quem ama a Deus, quem é comprometido com Deus, vai desfrutar do reino eterno. O Senhor não vai dizer: apartai-vos de mim. O Senhor vai dizer, como lá em Mateus capítulo 25, vinde, benditos do meu Pai. Ah, Senhor, é bom, Senhor, ouvir a tua palavra. jovens, muitos jovens aqui, temam a Deus. Temam a Deus. Não temos colegas. A pressão dos amigos de escola e universidade. Não precisa ter medo deles. Quando eles vêm como se fosse um rolo compressor querendo te levar junto com eles para o pecado. Fica com o teu Deus, é mais seguro. E muito mais seguro. Casais, façam o que Deus ensina. Mulheres, homens, não temam ninguém. Não adianta cair na graça dos homens e na desgraça de Deus. Eu prefiro cair na desgraça dos homens, mas ficar debaixo da graça de Deus. Porque ali é um lugar seguro. E como é seguro. Senhor, são poucos os que são salvos? Essa pergunta não precisamos fazer. Eu cuido da minha salvação e vou me esforçar, além de manter a minha, levar muita gente comigo para o céu. Esse tem que ser o nosso propósito. E só vai para o céu quem andou com Deus aqui, agora, no dia a dia. Amém, irmãos? Fique assim como você está. Deixa Deus falar contigo, agora bem a sós. Por um momento, só você e Deus. Silenciosa do dia. Se você precisa dizer algo ao Senhor, diga. Se você precisa se render a Ele, se renda. Se você gosta de vir nessa igreja, que bom. Mas o Senhor te chama para mais do que frequentar. Se comprometer com Ele e com a obra dEle. Se você é meramente passivo, bebe, usufrui do reino, mas não há uma entrega sua. Faz isso hoje, para o teu bem, para a tua vida mesmo ser abençoada. Entregamos na tua mão as nossas vidas. Eu quero dizer de novo a ti: entrego a minha vida para ti, Senhor. Eu já disse isso muitas vezes ao longo de 30 anos contigo. Você pode dizer isso ao Senhor também? Você que já ama o Senhor, você que está começando nos caminhos de Deus. Você pode dizer isso de coração. De repente você está sofrendo, buscando um alívio. Jesus dá alívio também. mas não busca só alívio. Ele quer ser o Deus da tua vida. Ele quer te dar o reino dele. E tu está pedindo só alívio. Obrigado, Senhor, por essa noite. Tem sido maravilhoso estar aqui contigo. A porta ainda está aberta. A porta ainda está aberta, Senhor. A porta ainda está aberta. Fique ainda na presença do Senhor. Tem um hino antigo que outro dia nós esboçamos uma estrofe dele. Só ouça um pouquinho, ainda de olhos fechados, meditando, que fala de você tem uma escolha a fazer. Não a deixe para amanhã. Poderá ser tarde. Só ouça. A porta é estreita. O caminho é estreito, mas é tão seguro esse caminho. Continue. Continue ouvindo a voz de Deus. Tu procuras a paz nesse mundo? Agora, quem nunca deu a vida para Jesus, é dar tudo, dar os teus pensamentos, dar as tuas atitudes, é dar a vida mesmo, e você nunca fez isso. Simpatiza com as coisas de Deus, tem sido abençoado por Deus. mas nunca te convidaram, ou te convidaram e você não entendeu, ou não quis no outro tempo. Eu vou te fazer o convite mais importante de toda a tua vida, desta resposta, e depois do caminhar, depende a tua vida com Deus. Só um primeiro convite para quem quer se render: Senhor, venha o que vier, sou teu, sou teu. Se você quer fazer isso agora, me faz um sinalzinho com a sua mão, que eu vou fazer uma oração daqui onde eu estou. Se você quer fazer, eu não vou nem te chamar aqui na frente, porque Deus está vendo o teu coração. É você e Deus. Ninguém está te olhando, só eu estou te olhando, porque eu quero orar por ti. Obrigado. Obrigado. Pai, recebe todos estes que foram tocados por ti mesmo, Senhor. Estavam necessitados deste momento. Eu disse a eles que a porta é estreita e o caminho é estreito. Como o Senhor disse. Mas eles ouviram a tua voz e querem então caminhar contigo. Obrigado que eles aceitaram, Senhor. E o Senhor os aceitou primeiro, antes deles se moverem por ti. O Senhor se moveu por eles. Obrigado. Perdoa-lhes os pecados, cancela todas as dívidas passadas, Senhor, e começa algo novo. Você que sinalizou para Deus, começa um tempo novo na tua vida. E um tempo que é para entrar agora, eternidade adentro. Recebemos esses irmãos também na igreja, Senhor. E queremos abençoá-los. Obrigado, Senhor. Obrigado. A porta estava aberta e eles entraram num ato de fé. Obrigado. Para um segundo grupo agora, eu quero orar ainda. Se você tem pensado como aquele poeta popular que diz que a vida vai levando, vamos ver onde vai dar. Talvez isso não estava consciente no teu coração, mas hoje o Espírito Santo te mostrou que você corria riscos para não ter uma surpresa lá no último dia. E você entendeu que estava a risco mesmo. E quer se comprometer. De novo com o Senhor. E o Senhor te recebe. Você já aceitou Jesus, deu uma esfriada. Como dizemos popularmente, estava levando de barriga. E o Senhor hoje de noite te chamou. Ele te surpreendeu com o convite de amor, para não haver surpresas no juízo. E você diz: eu vou entrar pela porta, como já entrei noutra vez. E vou caminhar nesse caminho que também é estreito. Se você está entre esses agora, eu quero te pedir, faz um sinal com a sua mão e eu vou orar por ti. Isto, amém. Amém. Pai, eu te agradeço muito que ninguém é desprezado. Alguns de nós talvez cansaram no meio da caminhada cristã, outros se descuidaram, outros pararam, outros retrocederam, tantas são as situações, mas hoje O Senhor fez o convite de novo. Obrigado, Senhor, que eles atenderam e se sentem amados por Ti, Senhor. E o Senhor nos surpreendeu de novo com o Teu amor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Firma-os e eles também cuidem e desenvolva a salvação com esse temor e tremor para não pecar contra Ti, Senhor. Obrigado, em nome de Jesus. E por último, agora não é uma opção. Pode abrir os seus olhos. Por último, não é uma opção. Você deve conhecer muitas pessoas que, se o arrebatamento fosse hoje, elas estariam perdidas sem Deus eternamente. E você deve conhecer muitas pessoas que, se morressem hoje, estariam perdidas eternamente. E eu quero que você faça algo por elas. Tem em mente algumas delas agora? Familiares? Amigos? Colegas de trabalho? De escola? Tem em mente, jovens? Tem alguns colegas em mente? Estão perdidos. Às vezes são pessoas boas. Outros, às vezes, são pessoas bem errantes. Mas isso não vai mudar nada. Os bons e os errantes, sem Jesus, estão perdidos. Mas você quer fazer algo por eles? Pegá-los pela mão, vamos dizer assim, simbolicamente. Dizer, vem comigo. Vem para o reino de Deus comigo. Entra comigo aqui pela porta que eu já entrei. E caminha comigo pelo caminho que eu estou caminhando. Eu não terminei de caminhar ainda. Ninguém de nós terminou. Vem comigo. Eu vou te mostrar algo muito bom. A melhor coisa que tu pode fazer por alguém é isso. Está pensando em uma ou mais pessoas? Deve estar, né? Teu pai já é salvo. Quem tem os pais vivos e você tem acesso a eles, está perto de ti. Tua mãe já é salva. Teus irmãos de sangue. Vamos começar pelos de casa. Tua esposa, teu esposo já são salvos. Essa é a pergunta mais importante da vida. Teus colegas de trabalho, todos os dias estão contigo. Até sabem que você é cristão, mas talvez você nunca os convidou com toda sinceridade e clareza. Algum vizinho que é amigo seu. Essa lista é infindável de pessoas pelas quais você pode ajudar. E que Deus espera que você ajude. Domingo preguei aqui sobre o ser um fermento que leveda toda a massa. É a influência e o poder de Deus que você tem sobre si e leva para os outros. Leva o reino de Deus. Não guarda só para ti. Porque você vai ver lá no reino eterno Abraão, Isaac e Jacó, todos os profetas, Isaías, Jeremias, Daniel e assim por diante. Mas essa visão lá no reino de Deus e esse encontro com os patriarcas e profetas, Deus não quer dar só para ti. Acho que o teu pai ia querer conhecer Abraão também, né? Tua mãe, teus irmãos e assim por diante. Faça algo por eles. Por isso eu disse, essa terceira alternativa não é uma opção, quem quer. Essa é uma ordem que Jesus deu. Vai e faça. Ide por todo mundo e pregai o evangelho para quem? Para toda a criatura. Eu tenho visto uma coisa que está me espantando muito. Animais domésticos se tornaram reis dentro de casa, sendo tratados como filhos mimados. Você tem visto isso também, né? Tem gente amando mais cachorro do que gente. Eu te convido a amar pessoas. Pode ter o teu bichinho, não tem problema. Mas nunca deixe isso tomar o lugar de pessoas e nem o de Deus. Evangelize. Traga pessoas aqui para ouvirem o que você está ouvindo. Traga pessoas aqui para conhecerem esta igreja. Ela não é perfeita, mas ela está se aperfeiçoando. Está ou não está, irmãos? Porque a igreja somos nós todos. Estamos nos aperfeiçoando. Terceira alternativa é para todos nós.